mas quem melhor solução é o sistema todo de comunicação. E hoje se ouve a tudo por todo o Brasil. Nós trabalhamos unicamente pensando em você, porque sem você não haveria nenhuma razão do nosso existir, do nosso esforço, não haveria razão do próprio rádio. Muito obrigado por nossa frequência, muito obrigado por sua audiência, a Júlia agradece com muito amor. Governo Participativo do Paraná. Comunicação Social saúda os 60 anos da Rádio Clube Paranaense. ZYZ 200, onda média, 1430. ZYE 725, ondas curtas, 49 metros, 6045. 25 metros, 11.935. E agora, 31 metros, 9.735. Emissoras brasileiras da Rádio Clube Paranaense, Curitiba, Paraná, Brasil.